de chegar é caminhar e caminhar sem disparar pra se encontrar e caminhar na história de quem se perdeu. Andar, andar, depois chegar e devagar, não devagar. A mente parece que sente a alma da gente na boca do povo. Nascer mulher só pra nascer de novo. A mente parece que sente a alma da gente na boca do povo. Nascer mulher pra renascer de novo. Pelas ruas livres, Copacabana, ela desfila amores, dores e outros mais. Ideia da vida sempre bem vivida no compasso do samba, sem desafinar. Ela é dona dela agora. O seu caminhar sem desafinar, sabe onde chegar. No compasso da vida, convida pra vida sambar. Quem tem pressa de chegar é caminhar e caminhar sem disparar pra se encontrar. É caminhar na história de quem se perdeu. Andar, andar, depois chegar e devagar, não devagar. A mente parece que sente a alma da gente na boca do povo. Nascer mulher só pra nascer de novo. A mente parece que sente a alma da gente na boca do povo. Nascer mulher pra renascer de novo. Pelas ruas livres, Copacabana, ela desfila amores, dores e outros mais. Ideia da vida sempre bem vivida no compasso do samba, sem desafinar. Ela é dona dela agora. O seu caminhar sem desafinar, sabe onde chegar. No compasso da vida, convida pra vida sambar. Convida pra vida sambar. Eu tenho o dom da vida. Nós temos o dom da vida, tá bom? Beijo.